quem é o Pio, velho? Rapaz, é pra tocar no paredão. E eu então no cabaré, e no meio da cachorrada, é pra alegria das mulheres. É pra tocar no paredão. E eu então no cabaré, e no meio da cachorrada, é pra alegria das mulheres. Sabe, Chan. E sabe faz. Quem diz você vai? Eu quero ouvir você, vai! Portal do Arrocha. Chama o pé na cova. Eita, solinho gostoso, miserável. Isso é uma sensação. O nome dele é Valdir Produções, nosso empresário moral, Gino Santos. É com você, meu velho. Bora, né? Assim. Chama.